Esse é o Belvulado. E aí, concorrência? Chora menos, invejoso. Já passei muito sufoco quando nós era pivete. Já trampei no artigo 12, 155 e 157. Hoje nós folga de quebrada, dando um pião de hornete. E quem tá de uns dias sabe como tudo se procede. Aí, na moral, caralho. As namorada do chefe. Eita porra. Silicone iPhone 7. As namorada do chefe é silicone iPhone 7. A dona da quebrada, nós come e desaparece. A dona da quebrada, nós come e nós somos. Esse que a namorada do chefe é silicone iPhone 7. Caralho, viado. Ó, oh, vai. Que as namorada do chefe é silicone iPhone 7. O chefe é silicone, iPhone 7. A tutona da quebrada, nós come e desaparece. As vadias da quebrada, nós come e nós somos. Esquece que a namorada do chefe é silicone, iPhone 7. As namorada do chefe é silicone, iPhone 7. Aqui só toca lançamento. Arrasta essa placa, cachorra safadinha. Hoje é dia de causa, falou pra suas amigas que solteira ela ficou e ficou. Vai todo mundo lá, faz snap, por favor, favor. Quero te mostrar o jeito que eu sofro de amor. Então pode postar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ela tá causando, ela tá demais. Dia parada. Minha mulher me perguntou por que é que eu fui na favela. O que eu encontrei lá que eu não encontro nela. Eu tive que responder o que a favela tem. Na favela, que lá tem Denis DJ. Ah. Mulher gostosa como ninguém. Cerveja de lado e churrasco também. Tem várias pra beijar, pra fazer o vai e vem. Tem várias pra beijar, pra fazer o vai e vem. Mulher gostosa como ninguém. Cerveja de lado e churrasco também. Tem várias pra beijar, pra cuidar desse neném. Tem várias pra beijar, pra fazer o vai e vem. Oi, pra fazer o vai e vem. Já dava pra saber, né? DJ LK, beat autenticado. Aí. Saindo do jet, meio louco e perdido. A mais linda me ligou, diz que eu tô fudido. Bebado no volante, acelerei rapidinho. Chegou na casa dela, ela disse que deixa comigo. Deixa comigo, Kiko. Gostoso demais, certo? Gostoso demais. Remexe esse popopopai, que tá gostoso demais. Certo? Gostoso demais, Kiko. Gostoso demais. Que tá com saudade demais, que tá delícia demais. Ficou gostoso demais, ficou gostoso pro pai. Mexe esse pouco pro pai. Que tá com saudade demais, que tá delícia demais. Ficou gostoso demais. ela provoca. Ó. Cara, nesse beat demorou, boy, esse beat não. Estremece quando ela desce, batendo a bunda. Estremece quando ela desce, foi batendo a bunda. Estremece quando ela desce, batendo a bunda. Estremece quando ela desce, foi batendo a bunda. E essa daqui foi o desafio do Facebook, que todo mundo fez um passinho. E eu sei que quando eu cantar, você vai fazer na hora. Quando bate o grave, a sua bunda... Aqui sim, ou você dança, ou o grave te balança. Pode? Você jura por Deus que pode? Porque eu vou ficar... Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais dura? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais dura? Quando bate o grave, a sua bunda... Que ela taca no chão, no asfalto lá da baixada. Que ela taca no asfalto do Boqueirão. Que ela taca no chão, no asfalto da Praia Grande. Que ela taca. Mas já que tu gosta de tacar no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai, vai, mulher. Vai, vai, no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Mas já que tu gosta de tacar no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai, vai, mulher. Vai, vai, no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Mas já que tu gosta de tacar no chão, mexe aí não, os bagulho não, viado. Mexe não, tá louco. Tá minha mente, como que tá? É o Yuri Martins aí, mano. Tá maluco? Ei, Yuri, vamos pagar uma dose de tequila pra essas meninas? Não. Elas merecem? Elas merecem, né? Manda descer a tequila que agora vai fazer um movimento aqui, muito gostoso. O se grave liga, é forte. Nós desce tequila pra ela, ela desce pro pô. Nós desce tequila pra ela, ela desce pro pô no chão. Popô no chão. Aqui na festa da tequila que elas descem até o chão, vai. Sequência de bunda mexendo. Vai, vai, vai com pressão. Nós desce. Ela desce popô no chão, nós desce tequila pra ela, ela desce popô no chão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, começão. Começão. Yuri Martins cansou. Você tá feliz, eu tô feliz também só por te encontrar. Piranha, volta pro meu pau e vem sentar. Piranha.